Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, você que aqui acompanha o Criadores e Criaturas todo domingo e não falha jamais. Muito obrigado aí pela sua audiência. Por falar em amigo, hoje eu vou homenagear dois amigos que estão fazendo aniversário nesse mês. Amanhã é aniversário do meu amigo Assis da Silva. E no começo do mês, no dia 10, foi aniversário do meu outro amigo, Márcio Barbosa, os dois ouvintes fiéis aqui do programa e os dois também parceiros musicais. A gente há muito tempo troca material, um manda versões exclusivas para o outro, novidades que descobriu, enfim. Então hoje o programa vai em homenagem a esses dois, que vocês vão reparar, tem muito bom gosto. Vamos começar aqui então com quatro músicas para o meu amigo Márcio Barbosa. E, na sequência, quatro músicas para o Assis. Vamos lá com Def Leppard, Coldplay, Bryan Adams e Huey Lewis. Só que em outras versões. Closer to me, I'm in love, I'm in deep, yeah, hypnotized, she came to my knees. I gotta know tonight, you're alone. Can't stop this feeling, can't stop this vibe. Oh, I get hysterical, hysteria. Can you feel it? Can you believe it? It's such a magical mysteria. When you get that feeling, one-way street. I believe I'm new, yeah. Open wide, that's right. Dream me of my feet. Oh, believe in me, I gotta know tonight. You're alone tonight. Can't stop this feeling, can't stop this vibe. Oh, I get hysterical, hysteria. Can you feel it? Can't stop this vibe. Oh, I get hysterical. pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweet the streets I used to own. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were crossed on me. I discovered that my castle stand upon pillar of the salt, pillar of the sand. Criadores e criaturas. Thank you.

afford to ride this train. It's tougher than diamonds and it's stronger than steel. And you won't feel nothing until you feel. You feel the power of Você acaba de ouvir The Power of Love do Huey Lewis and the News, praticamente irreconhecível nessa versão devagarzinha do Early November. Antes teve o Boyce Avenue, que mandou Heaven do Bryan Adams. Bryan Adams, inclusive, que o nosso amigo Márcio teve o prazer de conhecer na última visita do cara ao Brasil. Teve também o japonês do Futoshis, que fez Viva la Vida do Coldplay a capela. Esse japa faz todos os arranjos, faz todos os instrumentos e todos os arranjos no gogó. Depois junta tudo e fica essa versão bacana que vocês ouviram aqui. Abrimos o programa com Reckless Love cantando Hysteria do Def Leppard. Bom, agora vamos à sequência especial para o meu amigo Assis da Silva com bandas que ele gosta muito. E eu também, e acho que vocês aí que estão ouvindo também. Vamos agora de versões de Rush, Heart, Queensryche e Led Zeppelin.

criadores e criaturas. bem, essa aí foi a Lana Lane cantando o Kashmir do Led Zeppelin. Lana Lane que me foi apresentada pelo meu amigo Assis da Silva. Antes teve o Iron Vein com Take Hold of the Flame do Queensryche. Teve também o MYMP cantando These Dreams do Heart. E abrimos a sequência com Dream Theater cantando Closer to the Heart do Rush. Vamos para o intervalo agora. Na volta tem mais dois blocos homenageando meus amigos aniversariantes do mês e parceiros musicais. Até já, não sai daí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta com Criadores e Criaturas. Hoje eu estou homenageando dois amigos e parceiros musicais que sempre trocam material comigo, apresentam bandas novas. Essa primeira sequência aqui vai mais uma vez para meu amigo Márcio. E essa música primeira aqui é uma música que a gente ouvia muito quando era moleque. A gente tinha 15, 16 anos e essa música era uma das favoritas da galera. Não nessa versão, na versão original. Vamos lá, toca aí, Cake. Criadores e criaturas. Peguei uma onda maneira. The catchback, hang five, hang ten. Eu sou o melhor surfista da minha rua. Não tenho saco pra escola, Minhas notas sempre são vermelhas, mas eu não tô nem aí. Arrumo as malas e me mando pro Hawaii. A sua mãe não entende o feeling da minha guitarra no 10. E vive vendo novela no 11. Acho que ninguém me entende. Me dizem que eu sonho wave demais. Eu tô na onda que mais alto me levar. Seu pai é tão snob. Esse garoto não termina contigo. A gente arruma pra você bom partido. Mas quando eu virar um astro, com minha guitarra e minha prancha ao lado, quero ver na hora do jantar o seu pai sentado à mesa ao lado de um popstar. E perto dele também vai ser New Age. A vizinhança de cabelo em pé, e da maneira que a gente quiser. Lavagem de tudo. avião deu a pane. Eu já previa tudinho. Vem o Tarzan e o Jane incendiando mundos nesse matinho. Eu envia a carta rolando na relva. Rolando. Você acaba de ouvir o Santana junto com Chris Daughtry, vocalista da banda Daughtry, gravando Photograph do Def Leppard. O Daughtry foi outra banda que o meu amigo Márcio Barbosa me apresentou e aqui vai de volta a homenagem. O Daughtry gravando Def Leppard, que é uma das bandas favoritas aqui do meu amigo. Antes teve a Blitz, que na época da adolescência dele era a banda que ele mais gostava, cantando Perdidos na Selva, da Gangue 90. Teve também o Lulu Santos com Popstar, do João Penca, outra de suas favoritas. E antes teve o Cake, abrindo o bloco com Maná Maná, dos Muppets, música que a gente cansou de ouvir na infância. Vamos em frente agora com The Big Four. Você sabe o que é The Big Four? The Big Four é um show, um projeto com Anthrax, Megadeth, Slayer e Metallica, que eles fizeram um show, virou um DVD, fizeram inclusive uma turnê, né? Não foi um show só. Virou um DVD e esse DVD me foi presenteado pelo meu amigo Assis. Então vamos lá, de volta agora com o presente, vai daqui pra lá agora. Assis, que tá em Manaus e ouve sempre o nosso programa, com Anthrax e Megadeth fazendo covers de outros artistas e Slayer e Metallica sendo homenageados com covers de músicas suas. Vamos começar então com Anthrax gravando Ball of Confusion dos Temptations. People moving out, people moving in wild because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, our brother, is a preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, termination, demonstration, integration, aggravation, relation. The heads in the sky. criadores e criaturas. The Big Four aqui no Criadores e Criaturas, Anthrax, Megadeth, Slayer e Metallica. A última agora foi Apocalíptica cantando, não que eles não cantam, eles só tocam. eles tocaram Nothing Else Matters do Metallica. Antes teve a Tori Amos, a ruiva Tori Amos, com uma versão soturna de Raining Blood do Slayer. Teve também o Megadeth com No More Mr. Nice Guy do Alice Cooper. E abrimos com Anthrax fazendo Ball of Confusion dos Temptations. Galera, espero que vocês tenham gostado. O programa foi em homenagem a dois amigos, mas na verdade a homenagem é a todos os que gostam de boa música. Semana que vem tem muito mais. Espero vocês aqui na Rio Sul Rádio. Grande abraço para vocês. Fui. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.